Do 2788, decolado aos 25, chame controle em 119, décima 8. Meu, 3044. 3044, agora à direita na proa 035. 035, 3044. Pode descer para 2000? Aguarde, desça inicialmente até 4000, bem. 3044. Então 3378, chame Recife 2685, alterna 2545. Controle Salvador, 2788, boa tarde. Estabilizado. 2000 autorizado, pode estabilizado, né? 226. Chalé 226, informa um Robson 44 próximo de Duna, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Ciente, 226. Estabilizou, sem tempo. Clona 255, ciente, chame a torre na frequência 198, decimal meia dúzia. 26, sem tempo. Controle Salvador, Azul 2788, boa tarde, cruzando 2000. Azul 2788, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo para nível 170. Subida Momo para o 170, subindo via Azul 2788. Tá 3144, reduz a velocidade para 2000 nós, vai seguir tráfego na posição de 2 horas 8 milhas, para a 318 com 290 de ground speed. Ciente, pode descer para 2000, 3144. Autorizado descer para 2000 pés, QNH 10012, percepte o localizador na direita 050. 6144, 2000 pés. Xanami 1141, desça para 4000 pés, QNH 10012, ainda sob vetoração, curve à esquerda para 220. A controle Azul 2788. Prossiga. Cruzando agora 3000 para 170. Solicita manter a proa 10, aproximadamente 25 milhas depois da proa de Romo ou Frote. Sente do desvio para 010 Azul 2788. Sente do desvio, grato Azul 2788. Xanami 315, desça para nível de voo 050. Azul 2788, confirmando, é a proa 010? Ah, negativo, é a proa 330, se possível, aproximadamente 30 milhas. Cash 330, copiado. 330, e depois se puder manter a proa de Cogbo, seria a nossa proa agora. Autorizado. Muito grato, Azul 2788. Chame a 6226, chame a torre na frequência 198, decimal meia dúzia. 8362, boa tarde. Boa, Xanami 1141, intercept o localizador na esquerda pro A175. Esquerda 175, contra 62, e a 141 para o localizador. 3144, informa o Robson 44, próximo a Duna, mantendo 510, não interfere na sua aproximação. 3144. Tapuã. À direita do eixo, sem interferência com a sua aproximação. Gente, o chame é 6220. 080 para nível 050, Airbus 320. Ciente do tráfego, não é visto o mesmo, Azul 2788. O chame 6315, forma o tráfego na posição de 10 horas 15 milhas, rumo noroeste, um Alfa Tango 72, cruza nível 050 para nível de voo 170. Xanami 1141, desça para 2000 pés em redução 9909. 2000 1941, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 041, 0 de Salvador, em redução 2109. Certo. Proa 225, status 290 de Salvador, 2109, 6355. Correio Xanem 6266. Xalé 6226, autorizado, pouso, pista no zero, vento, 190 graus, 079. Livre, pouso, 6226. 863, 144. Transfere 3144, ajuste no 012, continue a aproximação, número 2 para pouso. Informação de tráfego, Papá Alfa 31, executando espera 1000 pés, farol de Itapuã, à direita do eixo, sem interferência com sua aproximação. Sente, 3144. 5, desça para 3000 pés, QNH 1012. 3000 para 0012, esse 963. Controle Salvador, boa tarde, 4422, dia por médio, 1-2-2-0. Azul 4422, acendo identificação, dessa via chegada BOMED 1 para nível 050. 050, BOMED 1, Azul 4422. Controle Salvador, azul 4422, pode voar azul, né? Voei TAP inicialmente azul 4422. TAP 4422. E azul 2788. Controle de ciente. Oxané, 6141, controle ciente, chame a torre na frequência 118, decimal, meia dúzia. 6315, em redução para 1809, para interceptar o localizador, curve à esquerda na proa 160, informe estabilizado, descida autorizada para 2000 pés. Confirme a proa para Oxané, 6315. Oxané, 6315, esquerda, agora proa 150. 150, descendo para 2000, Oxané 6315, informe o Robson 44, próximo a Duna, mantendo 500 pés, não interfere na sua aproximação. Sim, Xanel 6315, está autorizado a ILS-X-Ray? Afirmativo, está autorizado a ILS-X-Ray da pista na zero. Sim, Xanel 63. Três, 1-4-4, solo, aos 3-4, direita, 1-2-1, decimal 1. Direita, 2-1. Boa tarde, bateria do 2-2-3-0, com a Sierra, no ideal de descida. Bateria 2-2-3-0, acendo identificação, dessa via chega da MAN para nível de voo 060. Via MAN para o 060, 2-2-3-0. Controle ciente. Sorry, o F-19M está liberado para cruzar o eixo da 10 para prosseguir para 17? Negativo, F-19M. Reporte visual com 320 da Avianca. Agora aproximadamente meia dúzia de milhas da cabeceira. Reportará o F-19M. Já visto o tráfego F-19M? Gente, Eco India November, após a passagem do tráfego, a retaguarda do mesmo, autorizado o cruzamento do eixo da 1028, reporte para girar a base pela direita, pista no 7. Gente, reportará, Eco India November. Oxalá 6141 no solo, aos 36, direita 121, decimal 9. Salvador, Oceaner 63-15 na final da X-Ray. Oceaner 63-15, ajuste de altímetro 1-0-1-2. Informação de tráfego, Papa Alfa 3-1. Executando espera a 1.000 pés, farol Itapuã à sua direita. Fará o cruzamento do eixo à sua retaguarda. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-80 graus, 089. Teve pouso 1-0, visual com tráfego, Oceaner 63-15. Iniciando curva à direita para cruzamento do eixo da 10 com tráfego à vista, o Eco India November. Quente Eco India November, reporte para girar a base pela direita. Reportará para girar a base pela direita da 17, Eco India November. Avio 4422, autorizado descida para 2.000 pés, QNH 1012 e LS XR da pista 10, informe estabilizado. Gente, 2.000 pés, 1012, informa lá, estabilizado, autorizado, avio 4422. Controle, boa tarde, voa na 964, aqui. Voa na 964, sem identificação, desça para nível 070 via chegada Bom Médio 1, em redução para 250 nós, inicialmente o número 3. Via Bom Médio 1, desça ao 070, reduzindo 250, voa no 964. Suba, não se escuta mais, literal. Gente. Direita 121, decimal 9. Direita pós 21, confirma? 121, decimal 90. 121, decimal 9, Oceaner 63, 15. Capababá, Eco, India 90, tráfego avistado, autorizado toque e arremetida, pista 17, vento 170 graus, 089. Gente, livre toque e arremetida para o Eco India 90, 107. Boa tarde, eu disse que está bom. Sério, 8506, boa tarde, prossiga. Pode habilitar, pode estar forte no ponto de espera da hotel. Funcionar o ponto de espera da hotel. sudoeste do VR de Salvador, vou entrar na posição boa média. Preciso estar autorizado até o nível 080. 080, posição boa média. Guru 008, reduza para 250 nós, é o número 4 para aproximação inicialmente. Reduza para 250 nós, número 4, gol 2008. Sete chame Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. De November, tocou remeteu aos 41. Curva à esquerda autorizado, perna do vento, pista no 7, aguarde para girar base. Esquerda, perna do vento ao 7, aguardará para girar base aqui de November. Para 2230, forma velocidade. 2, 3, 5, 9. Sente, se possível manter essa velocidade até mais próxima de Duna. Sente, vai manter, 2, 2, 3, 0. Coluna 964, reduz a velocidade para 2, 3, 0, 9. 2, 3, 0, 9, 9, 8506, autorizado a linha e manter pista no zero. Autorizado a linha e manter pista no zero. Pessoa na perna do vento da 197, vai prender a novela. Gente, Eco Índia, November. Aprove a posição CEASA, aguarde para a operação da final no 7. Gente, aguardará na CEASA, vai cuidar, November. Rotária 8506, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 190 graus, 07 nós. Informação de tráfego, Papa Alfa 3-1, 1.000 pés, setor norte do aeródromo, se afastando sem interferência. Autorizado a decolagem, está sempre do tráfego, está 2-0. Torre Salvador, uma boa tarde, está 3-2-0-5, ponte pistola no 0, pronto. Está 3-8-0-5, boa tarde, mantém ponte espera pistola no 0. Acerá o ponte espera no 0, pronto. Estabilizado, azul 4022. Gente, chama a torre na frequência 118, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, azul 4422, uma boa. Torre Salvador, uma boa tarde, 4422, estabilizado. Azul 4422, boa tarde, ajuste no 012, continue a aproximação, aguarde pista livre. 62, aguardando com o azul 4422. Pistão na zero, informe estabilizado. Para 2000, autorizado, LS feita, 1-0, reportar estabilizado, 2-2-3-0. Sou no 964, desça para nível 050, reduza para 2209. 050, 2209, 0964. Controle, eu passaria 2230, vamos estar reduzindo devido a uma formação próxima aqui. Gente, qual é a velocidade de redução? 200 nós. Copiado. Azul 4422, autorizado, pouso, pista 10, vento 190 graus, 629. E pouso, azul 4422. Papá, papá, eco, Índia November, autorizado, final no 7, aguarde autorização de toque emitido. Final no 7, autorizado, eco, Índia November. 60, 139, gol 2008. Controle, boa tarde, sou 0 de 5 a 6. área 8506. Contato radar na decolagem, subopera nível 080, via saída Arbor 1. Motivo saída Arbor 1, 8506. Área 8506, trocou o transpondo para 5174, retorno para 5074. Afirmativo, 5074. PSQNH 1011. 3000 1011, 1964. Pode esperar. 3805 autorizado, alinha e manter 1-0. Alinha e manter 1-0 para 300. Eco, bom dia 90. Autorizado o toque, arremetida, pista 17, vento 190 graus, 629. Livre, toque, arremetida para o Eco de 90. Azul 4422, solo aos 47. Livre pista, chame solo 121, décima 9. 219, obrigado. Na 964, informe que vai seguir tráfego 12 horas, 10 milhas. Alfa Tango 72 com 170 de grau de speed. 194. Stan 3805, autorizado decolagem, pista 10, vento 180 graus, 079. Autorizado da 10, Stan 3805. Autorizador, passarelo 2230. Passarelo 2230, ciente, chame a torre na frequência 118, decimal 612. 118, 612, 2230. Torre, boa tarde, passarelo 2230, tá, foi LS, baixado travado. Boa tarde, passarelo 2230, ajuste 1011, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Informação de tráfego, papá, alfa, 31, acaba de tocar RMT na pista auxiliar sem interferência, vai prosseguir para o setor sul do aeródromo. Paciente, nessa escuta, 2230. Tá, 3805, decolado 249, chame controle 119, décima 8. Senão, controle, Stan 3805, porra. Papá, Eco, Índia November, socorro RMT aos 49. Pegue farol Itapuã, 1 no meu pés, inicie espera com curvas pela esquerda, aguarde novas instruções. Gente, curvando à direita, mil pés para o farol Itapuã, direto a pela esquerda, 360, aguardando autorização, o Eco, Índia November. Passarelo 2230, autorizado pouso, pista 10, vento 190 graus, 079. Livre pouso no 02230. 09, gol 2002. 2008, inicie redução para 1809, desligue tráfego 12 horas, 10 milhas, um Boeing 737-800 com 970 de grau de speed. CRS 200 para 1809 do 2008. 2068, chamador de frequência 1098, decimal 62. 2068, autorizaria ali a sair da pistola 0 e estabilizado. É, pode estar dentro estabilizado, igual 2008. Ajuste no 011, continue a aproximação, aguarde pista livre. Informação de tráfego, Papa Alfa 31, executando espera sobre o farol Itapuã a 1.000 pés, à direita do eixo, sem interferência com a sua aproximação. 945. Controle Fábio X-16, atinge e mantém 080. Tente. Direita 2-1-9-2-2-3-0. Autorizado que até aqui a linha coloca em parada. E te mantenho com espera a pista no 0-9 já passou externo agora. Ah, tá visual, certo. Gol 1964, autorizado pouso, pistão no 0, vento 200 graus, 089. Pouso autorizado no passando drone, estabilizado localizador, gol 2008. Gol 2008, complete a sinal de chame torre Salvador 118, decimal 60. 2860, gol 2008. 08506, confirme chamado de pouso. Já está chamando pouso 1932. 1932, copiado, foi 08506. Estabilizado LS, 2,5 do Índia Serra. Gol 2008, ajuste no 011. Continua a aproximação, aguarde pista livre, informo Papa Alfa 31, executando espera 1.000 pés sobre o farol de Itapuã, sem interferência com sua aproximação. Certo, gol 2008, aguardando a autorização de ponto. 1964, solo ao 55, direita 121, decimal 9. Direita 121, 9. Papá, Eco Índia November, reporte visual com 737-700 da Gol, final no 0. Já tem a vista, senhor. Confirme? Já tem o tráfego à vista. Gente, Eco Índia November, a retaguarda do tráfego autorizado, cruzamento da, do eixo da 1028, reporte para girar base pela direita, pista no 7. A retaguarda do tráfego irá cruzar o eixo da 1028 e reportará para tirar a base pela direita da 107, o Eco Índia November. Gol 2008, autorizado, pouso pista 10, vento 190 graus, 089. Pouso autorizado, gol 2008. Tá, 3805, cruza o nível 140, chame Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 123, decimal 8. Recife 1251, alterna 123.8, 3805, bora. Tá. Confirmando, vai realizar novo toque remetida? Negativo, senhor, é pouso final. Tente eco de 90. Sapatão Serra, Hotel Yankee, autorizado a Niane manter, questão no zero. Niane manter, Serra, Hotel Yankee, no zero. O FD-9 é para girar a base para a final do 97 pela direita. Autorizado girar base final no 7, aguardando a autorização de pouso, Eco Índia 90. Noveda. Índia 90, pouso autorizado, pistão no 7, vento 180 graus, 06, nós. Gente, pouso autorizado na 17, é com Índia 90. No 2008, no solo 58, ao liberar via Foxtrot, chame solo Salvador, no 21, decimal 9. 219, 2008. Então, Serra, Hotel, Yankee, decolagem autorizada, pistão no 0, vento 180 graus, 07, nós. Então, Serra, Hotel Yankee, decolador 59, chame controle de Salvador, 119, decimal 8, bom dia. 19, 8, grato. Na final normal do 17, baixado travado, Equipe de Aravena. Gente, Eco Índia Novembro, pouso autorizado. Pistão no 7, vento 180 graus, 99. Novembro. Confirmo, o solo 01 autorizado. Para que pregue até o grau, está sendo a frequência livre. Voo 1885 na BOM, usando 2485 para 1-1-0. Voo 1885, acima da identificação, dessa vez chega da BOM para 4 mil pés, ou existe na 0-1-1. BOM para Bandu 2760, passando 190 para o 1-0 de Silvio. Azul 2760, essa é a identificação, para espera a confirmação, está aceitando desvio? Ok, bom, então, desvio à direita da rota, ainda aproximadamente 30 milhas. Tente, então, manter esta proa por aproximadamente mais 30 milhas. Proa, aproximadamente proa 04. Tente azul 2760, autorizado a descer nível de voo 110. Após a critério, informa a gente em Salvador, 1011. 1110, após a critério, Salvador, 1011. Papá Romeu, papá Alfa Quilo, prossiga. Romeu, papá Alfa Quilo, levante. Está 3154, aciona a identificação, deixa ver chegada boa mais de 1 para o nível 050, o ajuste na 011. Está 3154, uma temperatura chegada. Aparra meu papel, alfa quilo, confirme destino. Pede papá, Romeu, papel, alfa quilo, acione código 5120. Tudo mantém nível de voo 140, guardando coordenação com o centro Recife. Papel Alfa Quilo, confirme nível final. 430. Papel Romeu, papel Alfa Quilo, mantenha nível de voo 1-0, princípio. 1-0, confirme. 1-0. 1-0, azul 2760, desce, mantenha nível de voo 1-2-0. Romeu, papai, alfa, quilo, foi instruída a manter nível de voo 1-1-0. Sim, só estava de 1-1-0, estamos partindo para 1-0 agora, para a família está no carro de 800. Sim, papai, alfa, quilo, tráfego 10 horas, 31 milhas, eco 1-9-0, passando nível de voo 1-3-0, descida para 1-2-0. Amador azul das 760 agora retornando a rota proa aproximadamente 060, latitude 120. Azul 2760. Amador inicialmente 060. Papapá Mike do Peral, abandonou Pituba, vai comprando o farol de Itapuã, tá pouso em seu aeródromo. Sim, papapá Mike do Peral, tá repostando a parte de Itapuã. Botará Mike do Peral. Papá Romeu, papá Alfa Quilo, foi autorizado pelo centro, subida para o nível de voo 280 e pediram para confirmar se é homologado a RVCM. Azul 2760, autorizado a descer até o nível de voo 1-1-0 após a critério. 1-1-0 após a critério, azul 2760. confirma, está na posição de 11 horas, 19 milhas, rumo noroeste, rumo 2845, passando nível de voo 190, subida para 280. Autorizaria a 110? Tem nível de voo 190, Papatão do Serra Toyang. É, 190, Papá Romeu, Papá Alfa Quilo, chame Santa Recife na frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 25, obrigado, Papá. Era 8506, está agora 596 do Oeste de Salvador. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. No 885, dispara 2010, o ajuste no 011, autorizado ele é da pista no 0, reposta estabilizada. Destra 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Já passou Pitão Sul, Mike Vitoral. Papá, papá, Mike Vitoral, para ingresso no circuito, chame Torre na frequência 118, decimal 62. Sérgio Salvador, é o papá, papá, Mike Vitoral. Papá, papá, Mike Vitoral, para siga. Tá, próximo farol de Itapuã, instruções para ingresso e pouso, pátio 5, Mike Vitoral. Gente, condições de agilizar o pouso no pátio 5, informa uma aeronave aproximadamente 2 minutos para ingresso na posição duna, para ingresso na final da 1-0. Pode repetir para o Mike Federal? Autorizado para seguir direto, a presente direto para o pátio 5, agilizando na medida do possível, Boeing da Gol prosseguindo para a posição duna, para ingresso na final da 1-0. Agilizando, Mike Federal. Campo Avista, 1-8-8-5. Completo aproximação, chame torre na frequência 1-1-8, decimal 6-12. 8-6, obrigado, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, eu vou 1-8-8-5, 2-0, só antes. Nome 885, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Caso receba notificação à direita, um helicóptero prosseguindo pouso num pátio próximo à pista auxiliar, pista 17, aguarde apenas o eixo livre, o ajuste no 011. Aguarde a autorização de pouso no 011 para acender o helicóptero. Passo 2760, não nem entrar para desconhecimento do controle e reportar, frequência livre. Frequência livre, uma boa tarde. 1885, pouso autorizado, pistão 0, vento 1880 graus, 089. Esposo, pista 90, 1885. Sinal 6326, vetoria central intercepção localizador, curva esquerda na perua 055, limite localizador. Autorizado descida para 4000 pés, voa ajuste na 091. 4000, proa 055, para intercepção localizador, Sinal 6326. Tango Sierra Tau Yankee, mantém nível de voo 110, sobressada encerrado, 60 milhas nordeste de Salvador, chame controle Aracaju na frequência 120, decimal 3. Controle Aracaju, 203, você diz, roda aí. Sobressador visual, 3154. 3154, complete aproximação, chame corre na frequência 118, decimal 62. Então 3154, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, que estão no zero. Aguardando 3154. Boa tarde, Azul 2714, qual é a sua questão? Azul 2714, se a gente mantém ponto de espera. Mantém 2714. Estabilizado. 2001, é contrário estabilizado. 714 após